Por volta de 23 horas e 30 minutos desta sexta-feira, policiais militares e socorristas do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu foram deslocados para o atendimento de uma situação de pessoa ferida por disparos de arma de fogo na Avenida Gil Esquimê, esquina com rua Itapemirim, na altura do bairro Beverly Falls Park. Quando as equipes chegaram ao local, ficou constatado que dois homens estavam trafegando em uma motocicleta com placa de Foz do Iguaçu pela Avenida Mané Garrincha, na altura do Parque Morumbi 2, quando ouviram disparos de arma de fogo. Porém, nenhum dos ocupantes alega ter visto de onde vieram esses disparos e nem quem os teria efetuado. Relatou o piloto da moto, que pediu anonimato, que pouco depois seu passageiro passou a reclamar de dores nas costas, informando que estava baleado. Quando já estavam bastante distante do local dos tiros, o piloto parou e percebeu que realmente seu companheiro estava ferido na altura da virilha, porém na parte frontal, sangrando muito. Ele pediu socorro para o 93 e 190. Como é que foi a situação? Nós estávamos descendo lá do... Se nós trabalhamos de pedreiro. É, nós estávamos passando lá embaixo, lá, ó. A Mané Garrincha, desceram? É. Descendo lá, e os caras deram uns tiros lá, só que aí, a gente estava descendo de boa. Aí, aí, nas minhas costas. Falou. Você assim, não estava no boteco? Não, nós estávamos vindo lá da Vila C, vindo para cá, para quê? Em estado grave, com o apoio do médico de plantão, foi constatado que a vítima apresentava dois ferimentos. O outro, além do da virilha, era nas costas, na mesma trajetória, podendo ser o ponto de entrada do projétil que provocou os ferimentos gravíssimos. Com risco de morte, o jovem pedreiro morador do bairro Vila C foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Municipal. A Polícia Militar foi acionada, porém, quando chegou ao local informado, o piloto da moto já havia abandonado a cena com seu veículo e a vítima já estava no pronto-socorro do Hospital Municipal. A Polícia Civil deverá investigar o caso. A primeira informação repassada pelo piloto da moto que abandonou o local é de que os dois estariam em busca de algumas garotas na região. Porém, não sabe se o fato tem a ver com o tiro disparado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.